Desça daí, seu corno! Vai, Vinés! Desça daí, rapaz! Fiquei sabendo, foi gaiada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na casa do cabaré. E seus amigos tentaram me ajudar. Alô Fabinho, você pode sair dessa. Saia dessa agonia, venha pra mesa. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chefru, no que é que há. Desça daí, Fabinho, desça daí. Desça daí, Fabinho, desça daí. Desça daí, se tudo que virar. Ela caia, não foi a mais pra voar. Desça daí, meu filho. Desça daí. Música do meu amigo Ney, ô. Desesperado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi ganhada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. Seus amigos tentaram. Mas meu amigo, você pode sair dessa. Quero ver se a galera do Sertão sabe, vai! Desça daí, desça daí. Rapaz, uma calcinha. É uma calcinha, é. Menino.